Quem vê cara não vê coração. Angélica Chavalier, a voz que a massa conhece. Não acredito mais em uma só palavra, mas você fez questão de mentir. Dizia o tempo todo, disse que me amava, mas que graça que tem iludir. Eu te amei, fui fiel o tempo todo, mas quem ama só sofre de amor. Se eu te enganasse, fosse igual aos outros, eu teria muito mais valor. Eu pensei que era amor, era só ilusão. Quem vê cara não vê coração. Você nunca me amou, só me deu solidão. Quem vê cara não vê coração. Eu pensei que era amor, era só ilusão. Quem vê cara não vê coração. Você nunca me amou, só me deu solidão. Quem vê cara não vê coração. Angélica Chavalier, a voz que a massa conhece. Mais em uma só palavra, mas você fez questão de mentir. Dizia o tempo todo, disse que me amava, mas que graça que tem iludir. Eu te amei, fui fiel o tempo todo, mas quem ama só sofre de amor. Se eu te enganasse, fosse igual aos outros, eu teria muito mais valor. Eu pensei que era amor, era só ilusão. E vê cara sucesso em produções. Banda Os Brothers, sucesso em todo o Brasil. Banda Batidão, Banda Batidão. Não sei se você sabe, a distância pode mais. Meu celular assistindo aos nossos vídeos lindos. Aperta o coração, tá tão difícil que tão só. Não sei se você sabe, toda noite eu penso em nós dois. Foram momentos perfeitos sem lembrar você. Eu preciso voltar, quero de novo te amar. Viver sem você não dá. Oh, preciso tanto te amar, preciso tanto te encontrar. Te amar, preciso tanto te encontrar. A viver sem você não dá. Viver sem você não dá. Banda Os Brothers, sucesso em todo o Brasil. Júnior Calado, detonando em Castanhal. Sou refém de seus olhos cor de mel e dessa tua boca doce que me leva ao céu. Seria estranho não me apaixonar, ver o seu sorriso e não me encantar, e nos braços teus querer me aconchegar. Mas o

busca de amor e foge, não me alimenta. Não sabes que já me conquistou, agora estou sofrendo. Me fere, me risca de amor e foge, não me alimenta. Dali Júnior Calado! DJ Júnior Calado de Castanhal. Um beijo apaixonado faz a diferença. Um abraço de verdade acalma o coração. E a poesia, a imaginação me aquece como o sol em cada amanhecer. Amor da minha vida. Se você fica feliz, eu fico. Se você fica triste, eu choro. Se você adoece, eu adoeço. Já não tenho mais cabeça pra pensar em nada. A vida sem você pra mim não vale nada. Nunca amei ninguém como eu te amei assim. Ai, sei não, sei não, sei não. Cada dia que passa eu fico mais apaixonado. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ai, sei não, sei não, sei não. Cada dia que passa eu fico mais apaixonado. Machuca o coração quando entende o que a canção quer dizer. DJ Júnior Calado e o DJ Siqueira assinam embaixo. Asas livres. É massa. É 10. Acerto Deus. Tá legal. Eu admito se foi eu que errei. Num impulso sem querer magoei a quem só quis me amar. Olha só, tem tanta coisa que eu queria dizer. Sei que é difícil pra você entender. Te machuquei, me perdoar. O amor é uma força que precisa cuidado. Tem que se dar, se entregar. Eu não cuidei. A gente só dá valor depois que perde. Quando sente falta, a saudade aparece. Machuca o coração quando entende o que a canção quer dizer. Eu tento te ligar, sei que não vai atender. Eu fui o culpado disso acontecer. Me arrisquei, vacilei e perdi você. Tanta coisa que eu queria dizer. Sei que é difícil pra você entender. Te machuquei, me perdoar. O amor é uma força que precisa cuidado. Tem que se dar, se entregar. Eu não cuidei. E a gente só dá valor depois que perde. Quando sente falta, a saudade aparece. Machuca o coração quando entende o que a canção. Sei que não vai atender. Eu fui o culpado disso acontecer. Me arrisquei, vacilei. DJ Júnior Calado, é com você, meu DJ. Espera, não é o que você tá pensando. Se acalma. A cena que acabou de ver nessa cama não passa de uma aventura sem sentimento. Faz tempo, já ia te contar agora, não chora. Eu só te peço muita calma, né?

Wagner Gusmão e banda. Dali Júnior Calado! Abro a janela e do outro lado eu vejo o rosto dela. Na minha vizinha que não tem nada que ver com ela. Faço mil sinais, ela sorri, mas não entende nada. Tô ficando louco, olhei de novo pra mulher errada. Saio pro trabalho o tempo todo, estou pensando nela. Em cada outdoor há uma mulher que é o retrato dela. Ligo o rádio pra me distrair, uma canção tão bela. A canção é linda, mas pra mim quem tá cantando é ela. Obsessão, não, não, obsessão. Essa mulher virou minha cabeça e o meu coração. Obsessão, não, não, obsessão. Essa mulher virou minha cabeça e o meu coração. Chego no trabalho, a minha chefe quer falar comigo. Olho para ela, ela presente que há qualquer perigo. O perigo está no seu perfume que é igual ao dela. Só depois que abraça e beija a chefe, olha e não é ela. À noite ligo a televisão pra ver se esqueço dela. O que fazer se a moça do telejornal pra mim é ela. Vou pro quarto, eis que minha cama, ela sorri tão bela. Não sei se é ilusão, mas por que não dormir nos braços dela? Obsessão, não, não, obsessão. Essa mulher virou minha cabeça e o meu coração. Obsessão, não, não, obsessão. Essa mulher virou minha cabeça e o meu coração. Alô, DJ Júnior Calado de Castanhal! Desaparece, some da minha frente, pois já não me merece. O que vem de você é decepção. Sei que é outro homem que vai dar mais valor ao que te ofereci. Um lugar, uma família e tudo de mim. Amar você foi um engano. Eu sofri com a sua falta de respeito. Quando eu só tinha um desejo, que era fazer você feliz. Sofri, mas tudo na vida há seu tempo. E essa guerra em nosso casamento foi a razão de tudo que perdi. Os nossos beijos frios como gelo me deram a certeza que você não faz falta aqui. Já me sentia com você ao meu lado, presa como uma pobre condenada. Do amor não sobrou nada. Eu sofri com a sua falta de respeito. Quando eu só tinha um desejo, que era fazer você feliz. Sofri, mas tudo na vida há seu tempo. E essa guerra em nosso casamento foi a razão de tudo que perdi. Luz Negras. Beijos frios como gelo me deram a certeza que você

sempre com você, mostrando que a qualidade